Paulo Salvador, bom dia, o trip 5594, seguinte na informação, Índia para autorização, Aracaju, nível 150, se possível, e se puder antecipar nossa saída. 5594, tem um pré-autorizado, 190, copia? Copio. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola da 10 com a curva à esquerda, na saída Puca, Jama, pós direto Aracaju. Controle Salvador, opere 120, décima 8 e o transponder 5457. TP 5594, autorizado Aracaju, 190, decola da 10, curva à esquerda pós, na saída Puca, Jama, após direto Aracaju. 120.80, controle de saída, 5457, transponda. O trip 5594, o cotejamento está correto, estamos prontos para o direcionamento. Trabalhamos. Meia 42, decolar 242, controle agora 120.8, bom voo. 1208, obrigado. Paulo Salvador, muito bom dia, está cargo 65, 7 anos. Bom dia, contato radar, saída Puca, para o nível 390. Aqui na Puca para o 390, voo no 642. Solo voo no 705, puxa, aposição 02. 1715, aguarde se estiver aqui. Agora eu vou no 705, forma está com o móvel de saída bosta. Salvador, gol no 607, portão 5, puxa-vé acionamento. 1715 está autorizado, puxa-vé acionamento, chame pronto o táxi. Puxa-vé acionamento, chame pronto o táxi, eu não sei. O gol no 607 está autorizado, puxa-vé acionamento, chame pronto o táxi. Eu chamo o táxi, gol no 607. Cobre essa carga 6570, poderia confirmar o horário da OBT? É 0915, mas se puder adiantar aí, a gente já está totalmente pronto para iniciar. Gente, eu ainda não tenho o seu plano, mas saída para Recife será Puca Transão Caju. Tá, sim, a gente já está completamente pronto para iniciar. Assim que a senhora tiver o plano, a gente copia. Gente, 6570. E aí, obrigado. Gente, do terminal Frank Golf igualmente. Localizador, passarei 2-2-2-3, visual 1-7. Sim, complete canal, chame torre 1-8-9-5. 1-8-9-5, bom dia. Bom dia. Alô, TAM-3, amanhã, acontece? Prossiga. Feito por gente, poderia confirmar, informar a saída prevista para o Galeão? Para o Galeão, saída prevista é da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, muito grato. Salvador, muito bom dia, passarelo 2223. Uma milha para o Simbra, trem baixo. Muito bom dia, passarelo 2233, avistado, livre pouso, pista no zero, vento 040 graus, 019. 40-0, parado praticamente. Obrigado, livre pouso a 10. Alô, pushback acionamento, sempre pronto, táxi. Autorizado pushback acionamento, Tantra 597. Alô, 1-7-5 para o táxi, 1-5-4 a bordo, 3 horas e 5 minutos, só vendo a caminho. 1-7-5, está autorizado o táxi via Indian, ponto Sierra da 1-0, chama Torre em 1-1-8, deixa o alô 5. O ajuste é altímetro no 0-1-2, bom voo. 1-0-2, ponto Sierra no 0-1-2-9-5, obrigado, bom dia para o táxi. Sol Salvador, Gourmet 07 para o táxi, 178 a bordo, alterna Galeão com 3 horas e 59. 1607, está autorizado o táxi via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 012, segue o Boeing na companhia à sua frente. Pátio Uno, Índia, ponto de espera 895, indo gol do companhia, Gourmet 07. Colo 642, chame centro em 12545, alterna 12685. 545, saturada 2685, colo 642, obrigado. Salvador, bom dia, gol no 7-5, ponte esperão no 0. Muito bom dia, gol no 7-5, ali mantém, pista no 0. Ali mantém no 0, gol no 7-5. Série 2223, no solo 50, libere direita via Eco, chame o solo em 121, decimal 9. 219, obrigado. Solo passarendo 2223, levamos o escudo. Passarelo 2223, muito bom dia, prossegue o táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, passarelo 2223. Solo gol no 897, porta 9, pushback, acionamento. Zero pronto. Aguarde pushback, acionamento. Aguardando, vou para o pushback, acionamento, gol 9, 897. Colo 607, ali mantém, pista no 0. Ali mantém no 0, gol 607. Scan 357, pronto para o táxi, segundo 36 fora do 4 horas e 40, altera Campinas. 357, está autorizado o táxi via Índia, pátio Índia, ponto espera da 10, chama torre 11895, o ajuste 10, 12, bom voo e bom dia. Sente, está autorizado pátio Índia até ponto espera 10, ponto espera torre 11895, bom 10, 12, bom dia, TAM 357. O passageiro 2223, fique atento, Airbus da TAM iniciando o táxi, após estar autorizado a ingressar na Juliette para a remota 13, voo pátio 1. Após o Airbus, então, autorizado, ingresso para remoto, passageiro 2223. 5594 para curso técnico, funcionamento, parte 3. O 5594 está autorizado para estiver funcionamento, sempre um táxi. Câmara, 5594. Solo, é o sideral 9970. Prossiga 9970. Para Teresina, 350. O 9970, aguarde cópia. Arbo 360, gol no 7 e no 5. Nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, gol no 1007. No 897, eu tenho um ATR da Trip que ingressará na posição 13, após estar autorizado o pushback acionamento, chama pro táxi. Ok, entendeu então que após o trip está autorizado o pushback acionamento, tomaremos o táxi no 897. Tá 9990, livre pouso, pista na 090, 090 grau, 029. Livre pouso na 10, total 9910. Nome é 07, decolada 54, controle 10218, bom voo. O 208, voo no 607. Controle Salvador, voo no 607 da Eolinda, passou 2100. Nome 07, contato radar, série da El, suba para 360. 360, na Dael, voo no 607. Bom dia, autorizado a Nerma, pista no 0, TAM 357. Salve Salvador, TRIP 5514, está com 47 a bordo, com 3 horas e 50 de autonomia, alternando Recife para o táxi. O TRIP 5514 está autorizado o táxi via pátio Uno Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre em 118.95, o ajuste de altímetro no 012. TRIP 5514, autorizado o táxi via pátio Uno Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, e o ajuste no 012. Salvador, total 9910. 9910, prossegue o táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 07. Alfa Kilo, pátio 3, 07, 9910. Novo Salvador, Rio 5973. Bom dia. Confirme para o Salva. É o Rio 5973, bom dia. Autorização para Recife 370. 5973, aguarde de cópia. Salvador, bom dia, o trip 5594, ponte espera da 1-0, pronto. Trip 5594, linda, cola pistão 1-0, vento 080 graus, 039. 5594, a linha e decola pistão 1-0. Conforme rota. Controle aéreo 120, decimal 8 e o transponder 5462. Trip Teresina, conforme 340, decola da vez, com curva esquerda, sobe na mão com forte. Após poupar o plano, 208 ao motor de saída, 5462 é o nosso código transponder. Está pronto para o pushback, acionamento. O sideral 9970, a saída será Momo Cogbo. Momo Cogbo. O 9970, aguarda o pushback, acionamento. Aguardo. Salvo no 897 para o táxi, 156 borda, alterna Campinas, autonomia 3 horas. 1897 está autorizado o táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 1895, ajuste 1012. Pátio Índia, ponto de espera da 10, 118.95, 1897. Solo Salvador, é para 6570. O 6570 já possui seu plano, número 2, cópia. Cópia. Prossiga. Está autorizado Recife, nível de voo 370, decola da 10, com curva esquerda na saída Fuca, trânsito Ancaju via Peruísque 58. Controle opere em 120, decimal 8 e o transponder 5464. Se autorizado para Recife 370, pista 10, primeira curva esquerda, Fuca, Caju, Amperuísque 58, 120.8, 5464, transponde será para sua vez, ligado. 5973, é uma pronta para o pushback acionamento. Queijo, Mara. Sideral 9970 está autorizado para o pushback acionamento, chama pronto táxi. Amarei, pronto táxi. Avisa 6570, está pronto cópia. Ah, tu escuta, prossiga. Está autorizado Recife, nível de voo 350, decola da 10, com curva esquerda na saída Puca, transição Caju. Via para o Whisky 58, controle APR 120, decimal 8 e o transponder 5471. Essa minha 570, autorizado Recife 5350, decola da 10, curva esquerda, Puca Caju, Amperuísque 58208-5471, nave sua cargo 6570. 6570, transponder 5471, céu pronto para o tiver acionamento. Aciona 5471, já está pronto, puxa o acionamento. É 570, aguarde para o tiver acionamento. Salvador, bom dia, boa noite, 97, passa uma pista para dar no zero, pronto para decolagem. Chegou 1897, além decola pistão no zero, vento 060 graus, 029. Autorizar a decolagem, pistão no zero, boa noite, 97. Solo Salvador na escuta do Mike X-Ray Charlie. Prossiga, Mike X-Ray Charlie. Bom dia, senhora. O Mike X-Ray Charlie solicitando autorização de reboque da posição remota 14 para a posição Singer 9. Gente, o Mike X-Ray Charlie está autorizado da remota 14 para a posição 09 do Pat 1. Sim, será feito. Graças. 3517. No 8 97, decolada 04, controle agora 1-0-8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 3 e 30 de autonomia, alternando Fortaleza. O 9970 está autorizado o táxi e a pátio 19. Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 1-18-95, ajuste no 03, bom voo e bom dia. 03, é o ajuste, chama a torre no ponto de espera 18-95, obrigado, tenha um bom dia, senhor. O 6570 fica atento ao sideral que passará a retaguarda. Após autorizado para estiver estacionamento, chame o pronto táxi. Afirmativo, após o tráfego do sideral para passar a retaguarda, inicia. Cargo 6570. E 1897 da Gol, passa 3000 agora da EL. Fonte da Gol 1897, contato radar, se dá para o nível 360, vou direto Leda. Está presente, direita, voa direto Leda 360, 1897. General 9970, clear to line up and take off runway 10, wind 040 degrees, 02 knots. Roger, clear for line up and take off, wind 040 degrees. Santos 153, está autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com curva à direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o voo 10. Após SMAP, após Lúbito, após Barbacena, após conforme rota. Controle APL 120, décima 8 e o transponder 5467. Controle 1897 da Gol, informa que está levemente à direita da flor de Leda, a fim de evitar formações, ok? Ciente, Gol 1897. A pro aqui é 220, por aproximadamente 10 milhas, após voar Leda. Ciente. Direcionamento. 99970 airborne at 08, contact now, Salvador approach control, frequency 120.8. Sure, Salvador approach control, 120.8, thank you, Salvador. Cedaro 9970, good morning, Cedaro 9970. We are now passing 2,000 feet for flight 340. Cedaro 9970, control, radio contact, this is clear. Matches 970. Cedaro 3574, passou posição Puka, autoriza a Flor de Aracaju e subir até o nível 950, como final. Autorizado. Autorizado, 954, já. Para o Leda, 897, tá bom. Certo. Momo, we are clear. Need your help. O 1897, chame Recife, frequência 1251. Gol 1897, chame Recife, 1251. 1251, gol 1897.